Ela chegou no bike e causou, não tem jeito. Olhar de bandido, eu já tô no conceito. Sabe que eu sou trap, eu mando no beat. Ela rebola e desce, deixando o clima hit. Tá na minha vibe, eu tô suando, eu tô leve. Joga pra mim que eu já faço a febre. Ela sabe que é o pique, sabe que é o clima. Sente o grave, rebola e domina. Desce, desce, joga sem parar. Ela faz do jeito que eu gosto de olhar. Rebola, rebola, sem pressa no flow. Safada, perigosa, hoje o baile é show. Ela me olha e sabe que o jogo é quente. Mente criminosa, corpo envolvente. Sabe que eu sou trap, meu bolso é forte. Ganho sigilo, jogando com sorte. No after ela encosta, pede mais um drink. Fala no ouvido e me deixa sem limite. Sabe provocar, não precisa de pressa. Hoje o baile é dela, ela faz o que interessa. Desce, desce, joga sem parar. Ela faz do jeito que eu gosto de olhar. Rebola, rebola, sem pressa no flow. Safada, perigosa, hoje o baile é show. Então vem sem medo, eu sei que cê gosta. Hoje a noite é nossa, ninguém nos encosta. Sente o clima grave, o som tá violento. Hoje é só loucura, perco o pensamento. Desce, desce, joga sem parar. Ela faz do jeito que eu gosto de olhar. Rebola, rebola, sem pressa no flow. Safada, perigosa, hoje o baile é show.